porta eu brigo. Se me der um grito, não calo. Se mandar calar, mas eu falo. Mas se me der a mão, claro, aperto. Se for franco, direto e aberto, tô contigo, amigo, e não abro. Vamos ver o diabo de perto. Mas preste bem atenção, seu moço. Não engulo a fruta e o caroço. Minha vida é tutano, é osso. Liberdade virou prisão. Se amor deu e recebeu, se é só o meu e o teu. Verbo eu, pra mim, já morreu. Quem mandava em mim nem nasceu. É viver e aprender. Vai viver e entender, malandro. Vai compreender. Vai tratar de viver. Viver e aprender. Vai viver e entender, malandro. Vai compreender. Vai tratar de viver. E se tentar me tolher é igual ao fulano de tal que tá aí. Se é pra ir